possa crer. Nego Thales e Osmaí, vingando a periferia. Nós temos o dom do poder da palavra. Entendemos que o mundo, velho, foi criado por palavras. E os rappers têm o dom do poder da palavra. Então, vai se fuder quem não nos entende. Abracadabra, abracadabra, abracadabra, se as prisões. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Sempre correndo atrás, tentando ficar na paz, retratando os problemas da periferia e nada mais. Se for preciso, a gente alopra, vira a mesa, vai a porra. A nossa reação, pode crer, vai ser foda. Não somos pregos e fique esperto. Ó bala preto, quatro bota na sua reta, que merda. No momento você tenta se apegar com Deus, mas esse não foi o caminho que você escolheu. É mais fácil pro inferno, agora é só esperar os caras apertar. Vai ter sorte ou azar, morrer ou escapar. Vai pro céu ou pro inferno, vai pro inferno. Enquanto você vai estar se explicando com o capeta, eu vou estar aqui na terra, cantando a minha letra, minhas rimas sagradas, minhas palavras mágicas. Afinal, meu universo foi criado por palavras. Abracadabra, abra minha e a sua, sua, minha e a sua mente, cara. Abracadabra, temos o dom do poder da palavra. Abracadabra, abracadabra, abram-se cadabra, abram-se as prisões. Abracadabra, abracadabra, abram-se cadabra. Abracadabra, abra minha mente, adolescente, muitas vezes inconsequente, delinquente, se me entende, cara. Não sou filhinho de papai, fui criado nas ruas cruéis, periferia do rala. Também já fui réu, bandido pop de sorte, enterrado preso, escapei perdendo da morte. Golpe de sorte, vê se pode. Ressuscitei do assassinato no terceiro dia. Fui à mansão dos mortos, voltei com a alma sangrando morte. Fé, lição de vida, resolvi mudar a minha sina. Então larguei o revólver, parei com a mágica da morte. Olhei pro meu passado, muitas vezes maluco eu tropecei em estrada já. Não enxergava nada quando me avisaram que o meu anjo de guarda que andava do meu lado havia se aposentado. Aí então eu decidi enterrar os desafios, pois havia percebido que eu mesmo tinha sido meu pior inimigo. Ontem andando pelas ruas vi que a violência é foda. Polícia e bandido matam, a brutalidade rola. Artigo número 1 da Bíblia do malandro: se quer respeito, então respeita quem está aqui falando. Já fumei, cheirei, noiei, vi meu sangue derramado, mas aprendi o significado das palavras mágicas. Abracadabra, abra minha e a se sua se temos mente, o poder, cara, de raciocinar, por que não ajudar a quem precisar? Se temos o dom do poder da palavra, essa é a nossa mágica que usamos pra sair de qualquer parada errada. Na nossa quebrada os sentimentos se misturam e formam muitas personalidades diferentes. Gente que sente na pele vontade de viver, mas tem o medo e a desconfiança no olhar, pois os demônios aparecem na sua frente. Na cara um sorriso, na língua um caô. A falsidade se apresenta de várias formas, na forma de um homem ou de uma mulher. Casinha de caboclo, neguinho tá fudido. A mágica do sumi desapareceu, sumiu, morreu. O próximo não vou ser eu, pode ser um chegado seu. Palavras da Bíblia, caminho de Deus. Malandros da vida, bandida, perigo nas ruas da periferia. Só vejo injustiça, então entenda nosso esquema. Poder da rima que vem das ruas, provém de um dom que Deus nos deu. Abracadabra, abracadabra, abracadabra, abra minha e a sua, sua, minha e a sua mente, cara. Abracadabra, abracadabra, temos o dom do poder da palavra. Abracadabra, abracadabra, abracadabra, abracadabra, abra minha e a sua, sua, minha e a sua mente, cara. Abracadabra, abracadabra, temos o dom do poder da palavra. Abracadabra, abracadabra, abracadabra, abracadabra, abra minha e a sua, sua, minha e a sua mente, cara.